sinto sua mão tocando o meu rosto, levando embora a tristeza e meu desgosto. Sinto sua mão tocando meu coração, levando embora a angústia e a solidão. Dentro e por fora, pra que eu louve teu